463 da Harpa Cristã, o povo de Abraão. Abra sua Harpa Cristã no 463 e louvemos o Senhor. Como povo de Abraão, para a terra de Sião, entre povos inimigo viajou. Hoje cheio de amor e de fé no Salvador, caminhando para o céu contente vou. Lá no céu, lá no céu, as tristezas eu jamais sustentado pelo amor do bendito Salvador, vigiando sempre orando certo vou. Dirigido pela luz da presença de Jesus, caminhando para o céu eu sempre estou. Lá no céu, lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Cidade de Jeová, sempre alegre vou marchando para o céu. Lá no céu eu chegarei, sua glória gozarei, com aquele